Remarcação total para a reforma do prédio das lojas Wilson, na rua de Garibaldos, em Palmares. Sapato de couro de 800 por R$ 499,90. Sapato pirueta para criança de 200 cruzeiros por apenas 100 cruzeiros. Sapato de couro para homem de 800 por 400 cruzeiros. Sapatos Fulca Braille por apenas 500 cruzeiros. Sapatos Vulgarite Colegial a partir de 420. Sapatos Conga a partir de 150 cruzeiros. Calça jeans de 1.500 cruzeiros. Calça jeans de 1.600 por 800 cruzeiros. Bermudas de 900 por 450 cruzeiros. Cinto feminino de 240 por 120 cruzeiros. Sandália brasileira de 900 por 450 cruzeiros. Sandália de couro natural de 600 por apenas 300 cruzeiros. Sandálias para crianças